21 71, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 109. Livre decolagem da pista 10 pro voo 2171. Checo o transponder, não estou recebendo nenhuma do Alfa, nenhuma do Charlie. Ativado. O guardião 05 está mantendo 510. Ativado o módulo Charlie Guardião. O 05 agora está recebendo 510. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, tente da novembro, com médio 9. Azul 2780, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, voo Itape. Voando Itape, descendo ao 050, Azul 2780. Decolou 28, chame o controle em 120, decimal 8. Para o 3.6.0 no contato radar na decolagem, eu vou para o nível de voo 3.6.0. Após 2.000 pés, vou direto letra. Sobe 3.6.0, após 3.000, direto letra. Vai manter a proa por aproximadamente 30 segundos, já retorna para a navegação. O 2.1.7.1 no ciente, retorna direto letra. Direto letra na sequência, 2.1.7.1. Controle 740, aciona a identificação, desça para o nível de voo 080, reduza para 250 nós, número 2 na aproximação, e a chegada ao médio 1. Condições de manter 250 nós até Duna? 240 máximo aqui. As 2780 mantém 240 nós até Duna, é o número 1 na aproximação. Tente, descida com 240 nós, 2780. O 2170 solicita pro 260, vai estar com uma flag. O 2171 para o 260, por quantas milhas? Aproximadamente 30 milhas. Gente. Informe, decolado aos 30, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, lá chegou o uniforme. Capitão Oscar Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 100, sair da MOMO sem restrições, informa a proa ideal do destino. Sair da MOMO sem restrições, a proa ideal é 351 no oceano, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, gente. Capitão Oscar Golf Kilo, informa assim que possível o estimado pouso. Está estimado pouso em Peritiba 1425. 1425, copiado, Oscar Golf Kilo. Salvador, informação agora. Capitão Guasca Golf Sierra, aciona a identificação, desça, via chegada para o Médio 1 para o nível de voo 050. Autorizado. Salvador 237, pode ser? Me siga. Poderia confirmar o tráfego essencial, número 1, na aproximação? Então, 3740, número 2, na aproximação. O número 1 está na sua posição de 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, passando 150, 1 até R72. Ele está mantendo 240 nós, aí tem condições de acelerar para o próximo número 1, se possível. O 3740 mantém 250 nós devido à decolagem para o setor sul, desviando no setor da aproximação. Daí para o sequenciamento, eu necessito que mantenha 250 nós. Então vamos fazer 240. Salvador Azul 2780, proa 105, realizando desvios por 20 milhas. Frente. Juno 71, submantém a nível 240, após desvio de voa mótiva. 240, após desvio voa mótiva, voo 2171. São 3740, sem condições de voar na proa 04050? São 3740, desça até nível de voo 140, voa na proa 050, vai ultrapassar o tráfego anteriormente informado. 3740, desça até o nível 140 para ultrapassar o tráfego. Agora 140. Controle Salvador, até 4777 com a November. Bom dia. Tchono submantenha nível 200. Para o 777, aciona a identificação, dessa via chegada bons para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.000 pés, bons, e no 019, identifica até 4777. Solicita voar Duna, temos uma formação bem na nossa proa. Seria Duna? Então 4777 tem condições de efetuar desvio pela direita? Pela direita tem condições. Então 4777... Desvios autorizados pela direita, o número 3 na aproximação. Gente, desviou pela direita, então 4777. O 2171 no submantém a nível 200. 200, gol 2. 171. O 2171 no chama centro Recife, frequência 1-28-35, alternão no 251. Ou 230, decolado aos 35, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 0, vai empregar, bom dia. Capitão Gótica Golf Kilo, plano cancelado no 335, submantém a nível de voo 105. Só mandei 105, Gótica Golf Kilo. Então 3740, desça para nível de voo 120. 20, 3740. Salvador, bom dia, voo 230. Voo 230, contrato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, via saída da PUCA. Via saída. Para o 370, voa no 230. Atingiu 20, tá 3740. 770 tem condições de curva esquerda na proa 350. 4740, vai dirigir 120. 4740, desce até nível 1110. É o 1110. Azul 2780, controle. Para retalho, terminando de desvio, eu não vou andar por etapa. O azul 2780, para sequenciamento, tem condições de voar na proa 350? Afirmo, proa 350. Azul 2780, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 350, limite radial 280 Salvador. Esquerda 350, limite radial 280, azul 2780. Então 3740, tem condições de voar duna? Vai voar duna, tá, 3740. Então 3740, autorizado até nível de voo 100. Tem uma centena agora, tá, 3740. 3740, informação de tráfego agora, 3 horas, 3 milhas, rumo noroeste, passando nível de voo 095 em descida. Controle Mula 3198, informação 90. 3198, está na identificação, pista para o nível de voo 080, via chegada Bomé de 1. Bomé de 1 para 080, 3198. Chama centena 3740. Então 4777. Forma, por mais quantas milhas vai manter essa prova? Então 4777 está voando pelo presente. 4777 tem condições de voar bom? Negativo, então 4777. Então 4777 ciente, proa de pelo. Informação de tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo noroeste, passando nível de voo 050 e subida, Charlie 208. Ciente do tráfego, então 4777. O 3740 vai precisar descer, só a gente consegue aproximar. Então, 3740, desça para 2000 pés, ajuste 1099, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, 1099, pode falar. Azul 2780, operação para o final do procedimento LS, curva direita para o 070, desça para 3000 pés, ajuste 1099. Direita 070, descendo para 3000, 1019, azul 2780. Capitão Guasca, golfe uniforme, assim que possível, informe chamado pouso. Estou chamando o pouso aos 1505, Guasca, golfe uniforme. Guasca, golfe uniforme, 1505, ciente. 4777, reduza para 2100 nós. Reduzindo, tá, 4777. Então, 3198, redução para 230 nós. 230 nós, reduzindo, tá, 3198. S80, resta uma navegação para a de Duna. Plano Duna, azul 2780. Dan 3740, solicita abrir um pouco a esquerda para salir o X2. É 3740, pro 025, ajuda? Ajuda. 3740 para o 025, tem condições de interceptar? Ativa no 025, intercepta. Controle Salvador, tá 4777, está voando um pouco à direita de pelo na proa 215. Então 4777, para o sequenciamento tem condições de curvar à direita proa 225? parte. Aguarde. Olha, a gente pode reduzir a velocidade para presente, a gente está mantendo a proa 215. Então, 4777, reduza, mantenha a proa 215 e aguarde o vetor para interceptar a localização. Sim, a gente vai manter a proa 215, reduzindo a velocidade, aguardando. Vai interceptar visual 3740. Então, 3740, chama a torre frequência 198 decimal 95. Aproximadamente 20 milhas. Azul 4207, livre de desvio, reporta ao término. 1230, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 2085, obrigado, bom dia. Azul 2780, desça para 2000 pés, autorizado ele é X-Ray, reporta estabilizado. Descendo para 2000 pés, solicitado o azul 2780. Pan 3198, desça para o nível de voo, correção, desça para 4000 pés, ajuste no 019. 4000 pés, 19, Pan 3198. Para a descida, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, desce, mantém o nível de voo 050. 5050, Golf Sierra. Pan 3740, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 139. Pouso, 3740. Estou no 0. Funciona aí a mesma coisa. 2780, informa velocidade de cada. 1-7-5-9. 2780, tem condições de manter até próximo ao marcador externo? Afirmo. Azul 2780, ciente, mantém a velocidade. Mantendo a velocidade, 2780. Pan 4777, informa a velocidade que está mantendo. Está mantendo 199, Pan 4777. Pan 4777, desça para 3000 pés, ajustando 019, tem condições de reduzir para 180? 3000 pés, 10, entendeu? 10, 19, é isso? 4777, QNH 1019. É, tem condições de reduzir para 1809? Reduzindo 1809, 4777. Constar a minha 4776, subida esquerda para o 155. Desça para 3000 pés, reporta estabilizada. Gente, o TAN 4777 está autorizado nessa proa localizadora, descendo 3000 pés, 1019. TAN 4777 é proa 155. 155, então a proa, TAN 4777 para o localizador. Salvador, 6140, desvio na subida. Oxalé, 6140, subiu para o nível de voo 350. 350, efetuando desvio na subida devido à formação. Ciente. Azul 2770, condições de iniciar a rolagem assim que autorizadas? Repetir, senhor. Condições de iniciar a rolagem assim que autorizadas? Afirmativo. Gente, após a passagem do tráfego na curta final, 320 da TAM, autorizado a linha manter Y0. Autorizado a linha manter após o 320 da TAM, azul 2770. E para 2000 pés, o senhor 4777, gente, do tráfego, estamos a 179. Azul 2780, chama a torre frequência 118 decimal 95. Torre 1895, azul 2780. TAM 3198, informe velocidade de cada. 2309, conforme solicitado. 3198, reduza para 2009, desça para 3000 pés, ajustando 019. 3000 pés, reduzindo 1909, 3198. 7, azul 2780. 40, informa a proa do desvio por quantas milhas irá manter? Agora a proa 055 por aproximadamente 40 milhas. Sente. Bono 648, bom dia, mantém ponte espera pista no Zé. Salvador, mantém nível de voo no 05 para informação de voo e alerta, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, Xenem 140, após desvio, voa direto para Aracaju. Após desvio, voa Aracaju, Xenem 140. Azul 4207 para 240, informa o término. Guardião 05. Guardião 05, controle Salvador. Guardião 05, pinto azul para retorno. Guardião 05, chama a torre, frequência 118.95. 118.95, chamará a data. 2780, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 149. Livre pouso no 0, azul 2780. 2 está recebendo November Romeo Oscar? Afirmo, November Romeo Oscar, livre acionar, reparte táxi. Já pronto para o táxi. Seja autorizado até o ponto de espera da Oscar, November Romeo Oscar. Já, Oscar. 2 Salvador, Guardião 05. Guardião 05, ajuste no 0, no 9, vento do aeródromo, 170 graus, 15 nós. Reporte farol Itapuã. No 09, levantará farol no guardião. Chama a torre 1895. 7895, tá 4777, excelente dia. Com 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 09, reduza para 180 nós. Autorizado em LS X-Ray, reporta estabilizado. 60 nós, desce 2000, livre LS X-Ray, reporta estabilizado, 3198. Tá bom? Afirmo, guardião já não, mais emissão, aguardando o farol Itapuã, intenção de seguir para o pátio do Graé. Gente, guardião 05, ao chegar a frota Itapuã, se espera com curvas pela direita, aguarde autorização para pouso. Já no farol de Itapuã, guardião 05. Chamar o controle azul 2777. Não, 208, decolou aos 49. 208, boa. Controle azul 2770, bom dia, decolou coral 9. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 160, via saída coral 1 alfa. 160 via coral 1 alfa, azul 2770. Azul 4207, passando 065 para 5000, é possível voar dele. Azul 4207, mantenha a proa 240 para o sequenciamento, aguarde. Negativo, a gente vai ter que curvar a esquerda agora que tem a formação bem na proa, e a ideal seria para pelo. Azul 4207, desça para 2000 pés, ajuste no 09, voa duna, tem condições? Positivo, voa duna, destino para 2000, 4207. Sabatão Gótica, Golf e Sierra, tem condições de curvar à esquerda, proa 020? Negativo, curvando à esquerda agora então, 020, mantendo, vai manter 050, ok? Gótica, Golf e Sierra, se desejar pode descer até 3000 pés, ajuste no 09. Maravilha, esquerda, 020, vai descer para 3019, Golf e Sierra. Tan 4777, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 132. Livre pouso, pista 10, Tan 4777. November Romeo Oscar, autorizado ingresso, pista. Quais são? Mantenha a posição de espera na pista da Oscar. Frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, está estabilização 3198. Chama a torre, frequência 118.95, reduza para a velocidade de aproximação. 295.398. Nessa prova autorizado para o 4207. Azul 4207, confirme. Nesta prova está autorizado o procedimento para o 4207. 4207, afirmativo, 2000 pés, pro de dono, autorizado LS X-Tray, repasse estabilizado. Também 4-3. 05, autorizado, pouso parado, cabeceira 35, vento 180 graus, 129. Para pouso, 35, guardião. TAM 4777, no solo 52, direita 121, décimo 9. Pouso 219, TAM 4777. Guardião, cabeceira 35, autorização para taxiamento. Feche guardião 05, segue o táxi via pista. Informo Papá 281 aeronave na taxa Oscar, já vai ingressar na pista, livrando para o seu táxi. Volo 648, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 119. Apontamos novembro, Romeu Oscar, autorizado, ingresso, aposta alinhada e pronto, cabeceira no 7. Oscar, Golf Sierra. Oscar, Golf Sierra, o limite é mais 2 minutos nessa proa. Positivo, 2 minutos. 05, peguei pela faixa de grama. Está autorizado até o grau e reporte estacionado para corte, vai de 05. Reportará estacionado. TAM 3198, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 109. Livre pouso, TAM 3198. 10. Direita 110 para o localizador Gossiano. Bom dia, gol 1648. 1648, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 3506 da PUCA. 350 PUCA. Podemos voar na flor de PUCA? Bom, no 648 autorizado, flor de PUCA. Dado. Tome roda do plano em nível 055. Ok, negativo, mantém a ponte. Espera coisa, mantém a cabeceira, vai para a decolagem. Localizador 4207. Azul 4207, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 895, bom trabalho. Papatão Guesca Golf Sierra, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Descer para 2000, estabilizado, Golf Sierra. Torre, muito bom dia, Azul 4207, passou aqui no final e LS está 10. Azul 4207, bom dia, ajuste no 019, continua a aproximação, aguarde pista livre, informação de tráfego, Papá 281, iniciando a decolagem da pista auxiliar, vai ingressar na perna contra o vento da pista no 0, sem interferência com sua aproximação. TAM 3198 no solo aos 56, libera a direita, chame solo, 121, decimal 9. 219, livrar, bom dia. Informe o Oceano Vivo Evico, autorizado no ingresso, pista no 7, reporte alinhado e ponto cabeceira. Solo 1219. 121, 19. Na Lua, meu Oscar, decolado ao 56, curva esquerda, ingresse perna contra o vento da pista 1-0, aguarde para o cruzamento do eixo. O Romero, Romero? Afirmo, decolado aos 5-6, ingresse perna contra o vento da pista 1-0. Perna contra o vento 1-0. Azuca 207, autorizado pouso, pista 1-0, vento 170 graus, 129. Autorizado pouso 104207. Oliva Romeu Oscar, execute 360 graus pela direita, reporte interceptando perna contra o vento, pista 1-0. 360 pela direita, reportará interceptando perna contra o vento. Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, chama a torre, frequência 118.95. 1895, pode chamar. Oscar Golf Sierra, mostrando Duna, reportará Simbra, pouso pista 10. Oscar Golf Sierra, Juxano 019, continue a aproximação número 2 para pouso. É. Guarde fora da colagem Sierra 98. Romero, Romero, Oscar, descendo até o vento, 1-0. Romero, Romero, Oscar, segue perna contra o vento, pista 1-0. Guarde para o cruzamento do eixo 1-0. Perna contra o vento, aguardando para o cruzamento. Papa Tango, Oscar, vou oferecer a informação de tráfego. Papa 28, Romero, perna contra o vento da pista 1-0. Vai ser um cruzamento agora do eixo sem interferência com sua aproximação. É, paciente, está 9 vidas ainda para o toque. O senhor está para infame, eu mesmo, vai prosseguir pela linha do seu litoral, não poderia, meu pé? Oi, meu, autorizado cruzamento do eixo de imediato, reporte eixo da 1028 livre. Ok, cruzando eixo 28, reportará livre. Previsto, autorizado decolagem, pista 17, vento 170 graus, 149. Azuca 207 no solo, ao 59, direita 121, décimo 9. 219, obrigado. O Oscar Golf Sierra, informação de tráfego adicional. Charlie 550 iniciando a decolagem da pista no 7, sem interferência. É, né? Oscar McKinney, equilíbrio acionário, post táxi. Livro extra 28, Oscar. Gente, Oscar Golf Kilo, segue corredor forte no Yupéis, linha do litoral, aguarde e transferência com o motor, hein? Ok, não lembra o meu Oscar, a gente escuta na linha litoral. Papa Romeo Sierra, November Victor, decolado aos 1400, chame o controle em 120, décima 8. 208, Papa Romeo Sierra, November Victor, decolou, perfil Arbor 1. Papa Romeo Sierra, November Victor, suba via saída Arbor 1. Sobe via saída Arbor 1, Sierra, November Victor. Pouso 36, Golf Sierra. Papa Tango November, Romeo Oscar. Transfere agora o controle em 120, décima 8. 208, Romeo Oscar, obrigado. Tango November, Romeo Oscar, decolado 555 no transponder, corredor forte. Papa Tango November, Romeo Oscar, ciente, corredor forte, após 1,5 milhas, autorizado nível de voo 055. Após 1,5 milhas, liberado para 055, November, November. Pousada Maótica, informa para o ideal do destino. Para o ideal 054. O Papatango November Romeo Oscar vai manter a linha do litoral até o destino ou deseja voar direto? Vai direto. November Romeo Oscar está autorizado direto ao destino e subir nível 055. Direto destino liberado então, a subida para o 055 da presença. November Romeo Oscar. Oi, Salvador, voo 1739, bom dia, informação November. Voo 1739, aciona a identificação dessa via de chegada Bom Médio 1 para o nível de voo 050. Bom Médio 1 para o nível, confirme. 050. 050. Informação à nossa direita, aqui à esquerda, por enquanto poderia aprovar a etapa? Voo 1739 é autorizado. Obrigado, fechando para 050, 739. Salvador, o Serra Nova Bevito, está tentando desvios à nossa direita da rota para a proa 305 por aproximadamente 50 milhas. Proa 305, 50 milhas, ciente. Tango Oscar Golf Sierra, no solo aos 03, livre via Delta, chame solo 121, décimo ao 9. Oscar, assim que possível, o estimado para ingresso vai terminar na Aracaju e o pouso. Aqui é a Guaíba. Táxi, reporte no ponto de espera da Oscar. ...40 por 40 milhas, voo no 739. Proa 040, 40 milhas, gente. 1442 Aracaju, 1736 João Pessoa. Serra November, Juliette Oscar. November, Romeo Oscar, seria como repetir? 1432 e 1736 1730 1432 1730. Eu aqui. O Chané 6200 aciona a identificação dessa via chegada por médio para o nível de voo 060. Papa Romeo Sierra November Victor, após desvios, voa direto para a Vitória da Conquista. Após desvio, direto Conquista, graças. Tu ingresso, aposta em ponto, cabeceiro no 7. Porta da viada, pronto, no 7, Julia. Quanto espera dar 1 no 0, pronto? 1 no 0, 9, 4. autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 13 nós. Autorizado alinhar e decolar no 019, 094. Alinhado pronto, Oscar Maquinha. Informa o meu Oscar Maquinha que autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 180 graus, 12 nós. Autorizado para decolar. Azul 270, solicita ascensão 180, confirmado. Azul 2770, serviço radar encerrado 54 milhas sudoeste do bairro de Salvador. Chama agora o controle Ilhéus, frequência 120 décima 1 e solicita o nível 180. 201, bom dia, Azul 2770. Dia. Papa Romeu, Sierra November Vitor, chama Centro Recife, frequência 126.0, alterna 135.3. 260-3537. Controle, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, mantenha condições visuais, ajuste Salvador no 019, direto plataforma, reporta... Visual. Portando a visual com a plataforma, Oscar Mike Yankee. Pode voar Duna, voa no 739, agora? Duna 739 autorizado Duna, terça para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizado LS, reporte estabilizado. Obrigado, a Prono Duna agora, 2000 descendo com 1019, voo no 739. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, acione e transponder posição normal 0160. Acionado normal 0160. Voo no 094, decolado ao 09, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, bom dia, 1094. Milhas. Proa 45 por 28. Celera 6200, livre desvio, reporta ao término. Boa tarde. Rio Azul 2710. Prossiga. Só para coordenar com o controle, a gente está com uma formação grande aí na nossa proa de decolagem. Pode a decolagem, curva de imediato à esquerda para a proa de Conte, ok? Gente, aguarde coordenação com o controle 2710. 2710. Controle Salvador, bom dia, voo 9128. Voo 9128, aciona a identificação, dessa via chegada para o médio 1 para o nível de voo 060. Desce via 060, voo 9128. Celera 6200, desça para 3 mil pés, ajustando a 099. 3.090, 0, 0. Azul 2710, foi autorizado após a colagem de curva à esquerda na proa de Conte. Esquerda do Conte está pronto para decolar. Azul 2710, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 170 graus, 139. 2710. 9128, autorizado. Posso apagar, tá? 9128, obrigado. Azul 2710, decolado aos 11, chame controle em 120, décima 8. 308, obrigado, até já. Controle, muito bom dia, o Azul 2710, decolou, convô esquerda na ponte, conte para dividir informações. 2710, ciente, contato radar, suba para o nível de voo no 70. 170. Controle, devido à formação à frente, o voo 988 solicita a esquerda para o 035. O 9128, só não copiei, é para o 035 à esquerda. O 9128, inicialmente, umas 25 milhas. Gente, para o 035, inicialmente 25 milhas, reporta no término. Reportará, o 9128. Salvador, Azul 2710, via a esquerda da formação para o 030. Azul 2710 para o 030, por quantas milhas? Por aproximadamente 30 milhas. Azul 2710, ciente, 30 milhas, reporta reaproando Conde. Reportaremos. Bruno 094, estamos Centro Recife, frequência 125.45. Alterna 126.85. Recife 2545, 2685, 0.4. O controle é Xenia 6200, reassumindo pela editora. Xenia 6200, ciente. Patamba November Romeu Oscar, controle. November Romeu Oscar vai manter o nível 055 até o destino. Permitido. Gente. Bono 739, 4 milhas de duna autorizado? Bono 739, afirmo, reforço estabilizado. Reforçará. Controle Oscar Maquiank, caso voar com a unidade marítima. Oscar Maquiank, frequência livre. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 08 nós. Alinhar e decolar, 10, só peguei 19. Oi, o Papa. Estacionamento Golf Serra, próxima Quebec para cruzamento. Autorizado Golf Serra ao estacionar frequência livre. Estacionar livre, M200, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Tray, repasse estabilizado. 2000 X-Tray, mudar estabilizado na M200. Gol no 739, estabilizou? Estabilizado, 439. No 739, chama a torre, frequência 118, décima 95. 1895, bom dia. Programa 1128, solicita estabilizado na seguinte prova. Brasil 128, solicita estabilizar nessa proa. Positivo, temos formação à direita e à esquerda. Gol 9128 autorizado. Desça até 4000 pés, ajustando 0 no 9. Descendo 4000, gol 9128. Estando, vai estar travado. Gol no 739, bom dia. Ajuste de altímetro 1019. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, gol no 739. Pode tomar o vento? Vento 180 graus, 119. Ok, certo. 31991, decolado ao 9, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, 3191, obrigado. Gol 1739, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 119. Autorizado pouso, gol 1739. Faça radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado Leda. 2000 Leda, 3191. Gol no 962, aciona a identificação dessa via chegada bom médio no para o nível de voo 050. Obrigado 050, solicita manter a proa até o localizador devido formação para o 962. Gol no 962, vai manter a proa 045 até o localizador, confirma? Afirmativo. Gol no 962, ciente. Está no ILS, aciona 6200. Pelé 6200, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 6200. Viano 28, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, repasse estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, chama estabilizado 9128 da 1. 121, décimo 9. 219, Ivan, na posse do Golf 739. Bom dia, Xenai 6200. Xenai 6200, bom dia. Ajuste de altímetro 1019, continua a aproximação agora de pista livre. Pista livre 6200. Setor desvio, 3191. 3191, informa pro e por quantas milhas vai manter? No momento, 215, 10 milhas. 3191, ciente após Boa Leda. Permitido. Tambeco pelo November, aguarde. É, pouso 17 ou 35? Tambeco pelo November, mantenha condições visuais, ajuste em Salvador no 019, livre descida até 1.500 pés, é, direto para o Itapuã. Controle agora o desvio para 3191, é 165, 10 milhas. 165, 10 milhas, ciente. Hoje, Chané 6200, um solo aos 24, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. 219, boa. Controle Salvador, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, prossiga. Decolado da unidade Maria.